CBN Brasília. Saúde. Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência. Eu vou conversar agora com a professora da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade PEMED, doutora Ana Paula Zanini. Doutora Ana Paula, bom dia, tudo bem? Oi, Bruno, bom dia, prazer falar com você. O prazer é nosso, e o tema hoje, obesidade infantil, e os números mostram, né, doutora Ana Paula, que esse problema tem sido cada vez mais frequente no Brasil, e essa obesidade tem começado cada dia mais cedo, né? É, a gente tá teve uma inversão do problema. Antigamente o Brasil ele tinha um índice alto de desnutrição e hoje a gente já tem o quadro oposto, que é o processo de obesidade infantil, muito em parte pelas mudanças que a sociedade brasileira apresentou ao longo desses últimos anos, né? A urbanização, a questão da violência, as crianças não têm mais o que era comum no passado, né? Essa história de brincar na rua, jogar bola, andar de bicicleta. Então, além de tantos outros impactos. E hoje a gente está diante de um problema que desencadeia outros junto com a obesidade. A obesidade acaba trazendo para as crianças, às vezes, diabetes, quadro de hipertensão, alteração no nível de colesterol, alterações articulares. Então, não é uma questão estética, como muitas vezes a família pode falar, o menino é forte, tá bonitinho, gordinho, mas a gente tem que levar isso muito a sério por conta do impacto na saúde daquela criança. Entendi. E a parcela de responsabilidade dos pais nessa situação, né, doutora Ana Paula? Por exemplo, qual é a idade ideal para que os pais comecem a introduzir o açúcar na dieta das crianças e outras substâncias que podem, quando usadas em excesso, consumidas em excesso, provocar obesidade? Olha, quanto mais tarde a gente postergar essa introdução, melhores hábitos a gente está criando. O que a gente observa é que isso não é o mais relevante. A questão é a forma como aquela família alimenta. É muito comum você observar os pais obesos com uma criança obesa. É muito difícil você ver o contrário, uma criança obesa com pais magros. A criança tem como fator de benefício que ela tem um metabolismo muito alto. E o grande problema que a gente costuma observar é a introdução desses alimentos que são as balas, os biscoitos recheados, que eles são de fácil acesso em termos de custo, né? São produtos baratos. E a criança acaba substituindo as refeições balanceadas, como o almoço, o jantar, por ingestão puramente de carboidratos, sem ter muito nutriente. Então, isso vai comprometendo a qualidade nutricional, porque fica uma dieta pobre em proteína, pobre em vitaminas, com um alto teor de gordura e carboidrato. Então, acho que o mais importante é a conscientização daquela família, dos pais. Quem administra a forma da família comer normalmente costuma ser uma figura feminina, né? Então, a mãe ou a avó ou a cuidadora, que é o mais comum da gente ter, ela precisa ter essa consciência de um planejamento alimentar adequado, né? Onde tem verduras, onde tem legumes, de ter horário estabelecido para a criança comer, porque isso também é um outro problema. Às vezes a criança ela vai comer ao longo da manhã biscoito, e aí chega no horário de almoçar não tem apetite. E a família fica com pena, não comeu nada, e vai deixando a criança, às vezes, conduzir esses erros dela escolher só o que ela gosta de comer. Mas não dá, né, doutora Ana Paula? O pai exigir da criança um tipo de alimentação saudável e não praticar. É isso que a gente estava falando, né? É difícil a gente ver uma família com uma criança obesa, sendo que os pais são magros. Porque é a rotina da família que reflete na criança. Então, não tem, como você acabou de falar, a pessoa que tem que ter a consciência não é a criança, é o pai, a mãe, quem está cuidando daquela criança, seja a avó ou cuidador, é que aquela pessoa precisa ter essa alimentação balanceada para ela. o exemplo, a rotina da família, vai ser a rotina que aquela criança vai adquirir. Então, não pode ser uma coisa, ah, você come assim e eu como de forma diferente. Todos precisam estar comendo de forma saudável. Correto. E estimular a prática de atividades físicas, né? Eu estava comentando anteriormente que muitas vezes isso tem uma dificuldade, porque hoje nem sempre você pode permitir a criança ter aquela naturalidade de brincar nos espaços livres por outras circunstâncias. Mas se isso ocorre, a gente precisa criar uma rotina de ter uma atividade esportiva, numa natação, futebol, alguma coisa para aquela criança não ficar confinada no ambiente da casa. Perfeito. Realmente precisa de uma atitude para isso, e tem muita gente que cobra da criança não comer determinado alimento, mas vai lá e consome na frente da criança, e a criança fica sem entender, porque eu não posso e o papai ou a mamãe podem comer determinado alimento. Agora, doutora Ana Paula, como é possível identificar se a criança está obesa ou não? É natural que algumas crianças, em determinado período da vida, tenham uma barriguinha um pouco mais rechonchuda, sejam um pouco mais cheinhas, depois não necessariamente vai ser um adulto obeso ou gordo. Como é que é feita essa medição? Como é que o pai identifica que aquela criança tem características ou possibilidade de se tornar um adolescente ou um adulto obeso? A criança, ela normalmente, né, você sempre faz o acompanhamento da parte da pediatria, da mesma forma como você tem aquele esquema de vacinação, nesse dia sempre a criança ela é avaliada o peso e a altura dela. É o que a gente chama de puericultura, né? Vai acompanhando a criança, o crescimento e o desenvolvimento dela. Então, nesse momento, o pediatra que acompanha a criança, ele vai ser o que vai chamar a atenção, porque você tem critérios de peso e altura que você utiliza em tabelas, aquelas curvas de crescimento, que vão chamar a atenção se aquela criança ela está começando a sair do padrão de normalidade. Antes que ela se torne obesa, você já consegue ir detectando nesse acompanhamento. E além de uma percepção, vamos dizer assim, mais grosseira, como você mesmo falou, de um abdômen mais globoso, às vezes uma criança começa a ter uma celulite na barriguinha, uma criança que não consegue acompanhar a brincadeira dos colegas porque ele está tão pesado que ele não consegue acompanhar as atividades físicas na escola, sensação de cansaço. Outras vezes também pode ter uma manchinha que dá nas regiões de dobra do pescoço, dobra do cotovelo, que algumas mães até confundem como se fosse uma sujeira, mas é um escurecimento que acontece na região da pele por excesso de produção de insulina nas crianças que estão ficando com um excesso de gordura corporal. Então, isso chama acantose nigricans, é uma manchinha que dá nessas dobrinhas, que parece, né, muitas vezes as mães falam, a gente já esfregou aqui várias vezes, não sai essa mancha. Não, ela não é uma sujeira, ela é uma mancha da pele, por consequência desse excesso de insulina que as crianças com obesidade têm. Então, são alguns sinais clínicos, é um sinal fácil de você perceber, e isso mostra a gravidade daquele processo. É uma criança que já está tendo uma complicação metabólica que a predispõe até mesmo risco de diabetes na infância. Fatores genéticos nessa discussão, doutora Ana Paula. São muito raros, Bruno. Se os pais têm tendência, não sei nem se é possível falar isso, tendência à obesidade, os filhos também terão? A obesidade que a gente tem, 99,9% são questões alimentares, hábitos errados, associados ao envelhecimento, com a redução do metabolismo. Então, de novo, a gente volta à questão que você estava falando, né? É a rotina, é o hábito daquela família. Fatores genéticos, doenças e síndromes que estão relacionadas à obesidade, elas são mais raras, né? São muito pouco frequentes, são distúrbios genéticos raríssimos. As crianças sindrômicas, tipo síndrome de Down, elas costumam ter mais facilidade para ganhar peso, porque elas têm menos atividade física, um metabolismo menor, e também elas têm uma compulsão alimentar maior. Então, não seja necessariamente uma alteração genética que provoca obesidade, mas a síndrome predispõe à obesidade. Então, assim, também eu, a gente percebe que muitas vezes as pessoas usam esse argumento como uma desculpa para não ter a mudança de hábito. Ah, que minha família toda tem uma tendência para obesidade, essa expressão que você acabou de utilizar. Isso a gente sabe que todas as pessoas que modificam os hábitos alimentares, a rotina de atividade física, a gente sempre, na maioria, quase que absoluta das vezes, você vai ter sucesso. Então, evidenciaram o impacto do estilo de vida daquela pessoa que está inadequado, não de fatores genéticos. Perfeito. Eu agradeço aqui a participação da professora da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade PEMED, doutora Ana Paula Zanini. Muita atenção aos sinais da obesidade infantil. Tenho certeza que o ouvinte que acompanhou essa entrevista ficou bem atento agora e, quem sabe, mude os hábitos familiares e aí ajudando também as crianças a serem mais saudáveis, né, doutora Ana Paula? Com certeza, Bruno. Esse tipo de oportunidade, né, um alerta para os pais, futuros pais, para a gente ter realmente uma atenção na forma de alimentar, que isso não só se relaciona à prevenção de obesidade, mas à prevenção de outras doenças relacionadas à obesidade. Então, eu te agradeço a oportunidade. E nada de suco de caixinha, né? Não, aquilo ali é péssimo. É um xarope de açúcar, cheio de substância química, é caro. Eu falei, gente, o suco no Brasil, um país tropical com tanta fruta, você tem um custo muito mais acessível de você fazer uma limonada, um suco de laranja, é muito mais saboroso e você vai estar trazendo muito mais vitaminas, né? E ó, é tudo que eu falo, em formação de hábitos, você está ensinando bons hábitos para os seus filhos. Então vamos tirar o suco de caixinha. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação da doutora Ana Paula Zanini. Até a próxima. Obrigada, Bruno. Um abraço. Até logo.